συνεργάζεται κάπου. Από... Λίμα Παπα Μάικη, ματρίκουλα Παπα Παπα, Λίμα Παπα Μάικη, κομφίνε. Με βέβαια τρεις δόλες συγχωρήσεις, υπόπτεα να κομφίνε. Μία, δύο, uno, uno, via in un ponte superiore di 18 mila, altimetro 1013 con voi. 1013, 18 mila, obrigado, obrigado. Passou acima, baixar travado, web 5826. 5826 da web, livre pouso, pista 0, vento variável com 02 nós. Pouso web. Back acionamento no 5145. No 435, autorizado esse back, se não acha no táxi. Tango Juliette Serra, desça para 3 mil pés com ajuste padrão. Para 3 mil com ajuste padrão. Zero no 3. Confirme. Informe através de transfer. Xené 6211, autorizado ali em manter cap 010. O objeto 5826 no solo aos 4000, livre direito, chama o solo no 219. 1219, objeto 5826. Xené 6311, na sua identificação, chegada a Bonf, desça para 4 mil pés, ajuste de altímetro 1-0 no 3. Bonf, 4 mil, padrão 0 no 3, autoriza passar pelo abaixo de 4 mil? Está autorizado, ó, Xené 6311. Autorizado, Xené 6311. Xenéia 6211, livre de decolagem, pressionou 0, vento variável com 03 nós. Guarulhos 340 autorizado, via para 50. Decola da pista 10, primeira curva direita. Subida da El, leda após leda Bidev. Controle 199.8. Responda 5474. Para o feedback, sabe? 58 pode prosseguir, senhor? Negativo. Em frente, portão 7. Obrigado. Estou completamente apaixonado aqui. Para o táxi, eu vou no 435 POB 71 ou 1230 Aracaju. Via Índia até o ponto de espera da 1-0, a torre 18-612, altímetro 1013, bom voo. Via Índia, ponto de espera da 1-0, 18-6, controle em Salvador, bom dia, o Xenéia 6211, subida da El. Bom dia, o Xenéia 6211, contato radar, subiu para o nível 360, autorizado pelo de Leda. 360, direto Leda, obrigado, 6211. Através do parque do Pituaçu, é o Lima Papamai. Lima Papamai, que chama agora a torre em Salvador, 18-6, tem uma pouso. 18-6, até daqui a pouco, comandante. Autorizado, pushback acionar, chame táxi para sair. Livre, pushback acionamento, 2-2-3. Salvador, zona 9-2-3, posição 62, então pushback em acionamento. A linha mantém 9-0, gol no 4-3. Corrigindo, autorizado a linha decolar, piste no 0, vento variável com 0-3 nós, atenta apenas para uma chuva leve no setor de decolagem, gol no 4-5. Gente, livre, a linha decolada 1-0, gol no 4-5. Salvador cordial, bom dia. Papapapá, Lima, Papamai. Lima, Papamai, que a intenção é direto pátio 4? Pátio 5 BTS autorizado, meu comandante. Da presente curva esquerda, posto em solo controlado do pátio 5, em frente ao hangar da BTA, variável com 03 nós é o vento. Posto em solo controlado, Lima, Papamai. Número 2 na aproximação, vai seguir tráfego da TAM, 2320. Para 2.000 pés, eu estou subindo 13, indicando o número 2 para fora, hein? Afirmo, informe estabilizado no localizador. Eu vou ter uma intenção, assim, visual, é pronto para tráfego visual da 17, hein? É desculpa, Afirmo, no 2 pés, eu giro a barra na torre. Aguarda tudo. 35, decolado ao 53. Chama agora o controle 198, bom voo. 98, bom dia. Salvador, bom dia. Agora ao 435, decolado, Nazael, passando 1500. Bom dia, Gol no 435, contato radar. Saída da El, subiu para o nível 240. Adael, sobe ao 240, Gol no 435. Sobe 10-0-3-2-5-9. Torre 18-6-3-2-5-9, bom pouso. Obrigado, bom dia. Torre Salvador, 3-2-5-9, passando sem deva, já checado. Sim, então 3-2-5-9, altímetro no 0, no 3, aguarde para autorização. Guardando, 3-2-5-9. Limpa para o Mike, controlou? Controlado. Sim, Matinho, frequência livre no corte, me considera 5-4, até a próxima. Tá 3259, livre pouso, pista no zero, vento 080 graus com 02 nós. Pista parcialmente molhada, ok? Úmida pra molhada. 7-3-2-5-9, livre pouso no zero. Para pushback acionamento no gate 01, no chamado da 285. Da 285, aguarde. Agora. São Salvador, azul 4299, bom dia. 4299, bom dia, gosto de Copa Campinas. Na escuta, tem a Lima, poderia coordenar por gentileza nível 340, Campinas? Coordeno sim, um minutinho. Serra estabilizando a IMR, já está visual do setor, visual com a pista, solicita prosseguir para pouso na 17. Chame a torre, coordene com a mesma, 18-6. 18, Bispo Palmeia, muito obrigado, bom dia, senhor. Bom dia. Torre Salvador, muito bom dia, Papa Romeu, Tango Juliette Serra. Tango Juliette Serra, muito bom dia. Continua a aproximação, reporta marcador externo número 2 para pouso. Afirmativo, eu desejo após o marcador externo prosseguir para tráfego na 17. Reporte para modificação do plano, Tango Juliette Serra. Podemos modificar da presente. Plano modificado ao 5-6, aguardando para girar base. Gente, Tango Juliette Serra. Nosso táxi Golo 923 com 161 a bordo, Terra Galeão, 3:48. Táxi autorizado via Pátio de Alfa, ponto de espera, chame torre 286. Entre o táxi via Pátio de Alfa, ponto de espera 286, Golo 923. Obrigado, bom dia. Passareto vai seguir o Boeing da Gol com pintura da Varig. Autorizado. Obrigado, né? 39. 57, livre à direita no 2199. Chega aí, 219. Salvador, eu tô 3859, livre lá na 3. 3859, prefiro ver Alfa, repórter da Juliette. Alfa, repórter da Juliette. Reportarei o Tango Juliette Serra. Juliette Serra, estou no visual, tem livre pouso na 1-7, o vento é de 100 graus com meia dúzia nós. 7, livre pouso na 1-7, o Tango Juliette Serra. Bom dia, 1923, ponto de espera da 1-0-0. 1923, é linda, cola pista 10, o vento é de 100 graus com meia dúzia nós. Tente livre alinhar e decolar da 1-0, 1923. A livre LS 639, senhor? Autorizado. Autorizado, chave. Com 435, chame Centro Recife 1251. Salvador, bom dia, Porta Negra 2223, aqui no ponto 10, 0 para 223, muito bom dia. Após o rolagem do tráfego da Gol, a Lima tem pista 10. Prepara para a decolagem imediata assim que autorizar. Juliette Serra no solo agora ao 01 no consumo pátio. Autorizado backtrack, reporte livrando no 7. Perfil dial. 223, livre decolagem da 10, o vento é de 080 graus com meia dúzia nós. Livre decolagem da 10. 0923. 345, autorizado então, pushback, chama pra iniciar. Preso no ano, torre 186. Salvador, boa, chané 63 no 1, baixado, travado, visual 1-0. 63 no 1, continua a aproximação, aguardando a pista livre. Guardado, 63 no 1. Os 223 da passaria decolou ao 02, 119-8 controle. 19-8, grato aqui. Fecha mais cópia. Oceané 6311, cheque trem, livre pouso na 10, o vento é de 090 graus com meia dúzia nós. Pista de molhada para úmida. Livre pouso na 0, 6311, grato. Espera iniciar, já liberou o senhor, ok? Passarelo 2223, decolado, transfere, perfil da Gole. Passarelo 2223, contato radar, subo 260. Seção 260, 263. Autorizado 15 alfa, ponto de espera, chame torre 18 meio. de Alfa, ponto 0110, chama 86, chamar 6225, bom dia. Então, 3663, posicionar autorizado, deixa eu preencher o táxi. São Julieta Serra, até a próxima. Ouça 6311 no solo ao 04, livre à direita, 121 no decimal 9. 9, vambora. Na 311, prossiga de alfa, reposta em São Julieta. Bom dia, prossiga de alfa, reposta em São Julieta. Por isso que eu não pago o PIX 52 aí, não, não. PIX 5221, aguarde cópia. Aguardando cópia. Prosseguir por meus próprios? Tá, sim, autoridade. Quando o 4 alguns instantes depois, tira a nossa autorização. Afirmativo, já está pronto, Tripe? Não, chamou para o azul 4299 aqui no 8. Estamos aqui há uns 2 minutos para pedir o push, aguardando a autorização. Estou autorizado Campinas 340, vai via Pezulu no 6, conforme a rota do plano de voo. Subida da El Leda Bridge, primeira curva direita, ponta decolagem, 5475 é o código, 198 é o controle. Autorizado Campinas, nível 340, Pezulu no 6, segue a rota do plano. Decola no 0 com curva direita da El Leda Bridge, aciona 5475, Salvador 198. A posição número 8, eu informarei quando pronto para o puxo acionamento, azul 4299. Afirmativo, ciente. Cotejamento correto. O 923, chame centro Recife, 1251. Semana presente do Guaraná 23? 1251. 251, Guaraná 23. Bom dia, senhor. Obrigado. Bom dia. Passarelo 2223, chame Recife 1260. Recife 1260, Renato, bom dia. Bom dia. É boa tarde, bom dia, Chanel 6225, na subida bom. 6225, contato radar, suba 320. Para 320, contato radar, Chanel 6225. Qual é o Bob Yankee, siga. Autorizado Conquista 200, vai prosseguir direto, subida Gole, Eval após direto, curva direita após a decolagem, 5524 é o código, 198 é o controle. Gente, autorizado 200 para a subida da Conquista, saída Gole, então Eval após Eval direto para o Conquista, a curva, saída para a curva direita. Pela foto 5524 e o controle 198, preciso. 5221. 5221, cotejamento correto, chama para pushback e acionamento. Chama aí para o acionamento. Kilo, Quebec Serra? Vai prosseguir tudo via pátio mesmo, ou Tango Juliette Serra? E não chama a torre em 18.6? Pois não? 60 via Fez Luna 7, subida Gole e transição ao fita, curva direita após a decolagem, 5522 é o código, 198 é o controle. Confirmando a aerovia, Upezulu 17. Upezulu 17, tá no 0, pronto, despeca para a mão. Centro 3304. Está autorizado para o pushback e acionamento, chama para destaque. Sente aguardando apenas mais alguns instantes para prosseguir. Solo 3663, vai ter que ficar aqui mais uns minutinhos, ou então retorna para o... Um minuto a gente já resolve. Ciente. Não tem como, colega, que a taxiway Juliette, a taxiway entre a Juliette ainda tá fechada, tem que esperar só um minutinho. Sim, 5345 tem uma outra possibilidade, só que vai levar um pouquinho mais, se eu prosseguir via pátio, Quilo, cruza a Delta, vai ingressar via pista até a cabeceira 1-0. Não tem ninguém para pouso no momento. Afirmativo.